médica tanta que purple drink, drink. Tira foto, clique. Água roseta que colorida. Tem na face o track street. Vida nem de forest beach. Toda semana uma nova beat. É que nós não faz repeat. Fumo no maconha parecendo hip. De onde nós vem? O que nós tem? Grana, grana. Colecionando pulso e fama. Que toda semana na minha cama. Fala que ama, mas não engana. De onde nós vem? O que nós tem? Grana, grana. Colecionando pulso e fama. Que toda semana na minha cama. Fala que ama, mas não me engana. Voz do além. De repente conversa comigo. Sem modelo do fruto proibido. Só te faz vai ficando rico. Voz do além. De repente conversa comigo. Sem modelo do fruto proibido. Só te faz vai ficando rico. Quando quer fuder, chama de bebê. Pronto, BH ou em SP. Na nave do anjinho, ela quer dar rolê. Pode ver que tem de 25G. Na laje da quebrada, quer sentir prazer. Se me vê de pressa, não paga pra ver. Quer sentar na garupa da chuveira. De onde nós vem? O que nós tem? Grana, grana. Colecionando pulso e fama. Que toda semana na minha cama. Fala que ama, mas não engana. De onde nós vem? O que nós tem? Grana, grana. Colecionando pulso e fama. Que toda semana na minha cama. Fala que ama, mas não me engana.